Levanta a mão. Vai, levanta a mão. Vai, levanta a mão. Vai, levanta a mão. Levanta a mão. Think of the chin,